gente nunca vive de pose. Minha vida é uma loucura, girl. Se assustar e perguntar o que que houve, o bebê tá estouve. Venci os game over, girl. Sobrevivendo nessa pista, não é de hoje. Nunca vive de pose. Minha vida é uma loucura, girl. Se assustar e perguntar o que que houve, o bebê tá estouve. Venci os game over, girl. Eu enfrentei os contra inventor. Eu confrontei os contra confrontou. O tiro me acertou. Maluca vida, doida vida, dura vida gata. A gente morre e renasce quando amor. Lamparinho, lampiões, caranguejos, escorpiões, hienas e tubarões. Água e fogo de dragões, dinossauro do século 20. A fita é o seguinte, Bebelai, o Big Bing, Flow, Emily, mais de 20. Flow, sobrevivendo nessa pista, não é de hoje. Nunca vivi de pose, minha vida é uma loucura, girl. Se assustar e perguntar o que que houve, o bebê tá estouve. Venci os game over, girl. Sobrevivendo nessa pista, não é de hoje. Nunca vivi de pose, minha vida é uma loucura, girl. Se assustar e perguntar o que que houve, o bebê tá estouve. Venci os game over, girl. Unidos pra superar, já, já abençoou, já, já glorificou, já. Força, paz, amor, já. Nada pra se estressar, agora eu quero surfar. Gata linda, beijar, sem gambé pra atrasar. Sem ouvir blá blá blá, deixa o germe julgar. Eu só quero cantar, gata superei já. Deixa eles brigar, intriga deixa pra lá. Adianto pra cá, deixa eles falar. Deixa eu ser quem eu sou, para de me imitar. Sem limite rapar, não é tu ostentar. Sem limite gatar, é saber superar. É saber reagir, sem se desesperar. É saber persistir, só assim pra virar. É saber aprender, pra depois ensinar. É saber aprender, pra depois ensinar. É saber persistir, só assim pra virar. Sobrevivendo nessa pista, não é de hoje. Nunca vivi de pose, minha vida é uma loucura, girl. Se assustar e perguntar o que que houve, o bebê tá estouve. Venci os game over, girl. Sobrevivendo nessa pista, não é de hoje. Nunca vivi de